3859. Pero vai chamar no meio até 3859. Puxando a 6312 para o táxi. 163 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna Natal. Puxando a 6312, táxi inicialmente até o través do 05, aguardando para prosseguir. Até o través do 05, aguardando para prosseguir, 6312. Para posicionamento, passarela 2223. Passarela 2223, é o 12 do setor após a aeronave da Avianca livrada. Quem ainda me escuta aguardando? Sete, aguardo. Salvador, é o TAM 3487, do espanhol, sobre direção para Guarulhos. TAM 3487, Guarulhos 340, informação em curso a Mike. Só um instantinho, cópia, prepara da Euleda Bridge aguardando. Positivo, Mike, sim, da Mike, da Euleda Bridge. Trip 5221, na escuta? A sua escuta é 221. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado para o tibete acionamento, reporta táxi. Sete após a passagem da Avianca, autorizado o posicionamento. Reportar ataque 5221. 159, autorizado a decolagem pista no zero, vento no 50 graus, 059. Autorizado a decolagem pista no zero, tá feito, 059. A 3-1-2 vai seguir o Boeing da Gol, finalizando o push no através 04. Prossegue como número 2 no táxi via Indy Alpha. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Vai seguir o Gol Indy Alpha, 26 no ponto 0 no 0 no 7, um ajuste, bom trabalho. Direcionamento reporta táxi, condor 24, ajuste no 017. Possibilidade direto NHTSA para o 6225. 40 autonomia. Voo no 605, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 017, um bom voo. Obrigado, bom dia. Chama 2186 no ponto 1090, no 605. Motioner 6312, não escuta? Escuta, 6312. Apenas confirmando o POB 1-63. 1-63, afirmo. Gente, grato. Pronto para a cópia, siga. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5527 no transponto. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita, contra da El, Leda, Bridge, a partir da curva é preso no 16 até rota do plano. É o Zonte 03. Controle 208 e o transponder 5527. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento com 3487. 71, autonomia de 3 horas e 50, alternando o valor. 5221, apenas confirmando 71 no POB. Confirmo. Gente, taxia via pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 017, um bom voo. Grato, pátio Indy Alpha, quando lá, 118, o 5221, bom trabalho. Passageiro 2223, livre para o inspecionamento, reporta táxi. Tem pushback para o passageiro 2223. Pushback acionar o TOM 3859, box número 612. Puxa, né, 6312, após a corrida do Boeing da Gol, autorizado ali, manter pistão no zero. Após a decolagem do Gol ali, manter pistão no zero, 6312. Mesmo tá livre, já porta táxi. Amarelo para o táxi, obrigado. ...304, chama o centro Recife, frequência 1260, TN 128, décimo 8, 3304. 3304, ciente, bom dia, bom semana, senhor. Obrigado, tamo junto. Tinha 6-2-5. 5, chama agora o centro Recife na frequência 12685. Caso negativo, alterne a frequência 12545. Chama 6225. 2085, 12545, grata. Do 5, decolar 226, chame controle 1208. Agora pode ir. Pessoal, bom dia com 9605. A partir da interseção hotel. Gente, inicialmente táxi autorizado até o ponto de espera da táxi e hotel, reporta para o cruzamento. Com 224, ajuste no 097. Espera da 10. 3521, não tem ponto de espera da 10. Manterá 221. 2182. 1982, send to 2000, feet altimeter 1017. We park on localized call. Okay, send to 2000 feet to call you on the localized goal, 1982. Chanel 6312, autorizado a decolagem pista no 0, vento no 40 graus 059. Livre decolagem pista no 0, 6312. Salvador, bom dia, gol 1888, uma milha para o Índia Serra. Gol 1888, continua aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado. Baixado e travado, gol 1888. Gente, aguarde pista livre, gol 1888. Guardando. O passarelo 2223 para o táxi, tem 45 no PLB, alterna Salvador, 3:50. Passarelo 2223, táxi serve a Pátio Índia Alfa, seguindo o Airbus da TAM, finalizando no meia dúzia. E no ponto de espera da 10 chama a torre, 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 097, bom voo. Feito, passarelo está livre, o táxi segue o TAM, no ponto de espera 186. Obrigado, até bom dia. Pista 10, gol 1888. Você é NEA 6312, decolar 228, chama o controle 1208. 208, 6312. Da Bridge, aguardando. Copiou a Mike, da Eule da Bridge, 360, aguardando. 6319. Bom dia, Chanel 6312, contato radar na decolagem, sobre manter o nível 350, mantendo a saída PUC. Modifique seu código para 5516. Mantém a saída PUC e modifica o código para 5516, 6312. 9092 a bordo, Campinas, 4:50. Na 3859, taxia via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 097, um bom voo. 17, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, uma torre, 18,6, obrigado, bom dia. 3159, agora para o centro Recife, frequência 1251, na TN 3325. 1251, 3325, muito obrigado pelo apoio. Nada, então bom dia. Bom dia. Gol 24, após a passagem do Boeing da Gol que pousa no 10, autorizado cruzamento, taxia via Delta, Alfa e reporta antes da Juliette, na Mística. Gol 24, após a passagem da aeronave, na Mística, cruzamento, segue via Delta, Alfa, ponto de espera da 10. Nível 5221, ciente, mantém de ponte esperada 10. Agora uma aeronave acabou de passar, marcando o extenso. Gol 1888, no solo aos 30, ele vem pista pela direita, chama o solo 1219. já livrou, tá livrando, ingressa na Alfa, contra 2-4. Afirmativo, taxia via Alfa Juliette, contornando pátio principal e prossegue Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, transfere a torre 1-1-8.6, dúzia, o ajuste no 0-7. Juliette, contornando pátio, no ponto de espera, chama a Paulo Salvador, Agulho 1-8-8-8, levando essa escuta, bom dia. 1-8-8-8, bom dia, taxia via Alfa e mantenha a posição antes da taxia Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 1-8-8-8. É torre, 1-8-6-2, é Bravo Kilo Whisky. Siga, 6-3-1-1. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leta após posição bridge, onde intercepta pêsulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0.8 e aciona 5-5-3-4 no transponder. Estou exatamente sobre o perfil da saída UCA Aracaju. Leda e bridge, e após bridge, upper Zulu 1-6, conforme o plano de voo. Controle 120.8, acena 5534, Oxané 63, 1-1. Correto, portão 01, chama pronto, pushback, sinamento, Oxané 63, 1-1. 63, 1-1. Paulo Web 6729, ponte 9, pushback, acionamento. 09, autorizado, reporta táxi 6729. Autorizado, reporta táxi, web 6729. It's 2, on ground at 3-3, vacate runway by your right, contact the ground, frequency 1-1-9. Yeah, ground now, 1-1-9, thank you. 3-1-2, autorizado manter a prod de Aracaju, Xanem é 3-1-2. Aracaju, obrigado, desculpa aí pelo avião. One good morning, text via Alpha, report before text to Juliet. Actually, Alpha Hotel before the let go, 1982. Uno 605, chama centro Recife, frequência 1251, não tem nenhum 33, decimal 25. 251-3325, vou 605, bom dia. Bono 888, Juliette, posição 03, atentando a movimentação do táxi. Juliette 03, Bono 888. Passarei o 2-2-6, mantém um ponto de espera da 1-0. Mantém. Tribo 5-2-2-1, decolar 2-3-4, chame o controle 1-2-0-8. 2-0-8, 5-2-2-1, bom dia, senhorita. Tribo 5-2-2-1. Bom dia, Tribo 5-2-2-1, contato radar, sobre manter o nível de voo 1-8-0, deixa eu sair da Arco. 1-8-0 no perfil da Arco, 5-2-2-1, grato. Bravo que o risco continua aproximação, aguarde a autorização para pouso. O risco tráfego avistado, autorizado pouso pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós, que negar no 0 no 7. Xanem 3 não deixa, agora o centro Recife, frequência 1, 2, 6, 8, 5. Alterne 125, decimal 45, Oxenê 6312. 6085, 2545, Oxenê 6312. Paulo Web 6729 com 150 a bordo, 415, alterna com fins para táxi. Jet 6729, taxia via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 7, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10. Torre 1986, bom trabalho, até a próxima, Web 6729. Tomás. Decolagem 10, tá 3859. Bravo que Luiz, que no solo 37, utilizado o backtrack, ingresso no pátio 4, pode ir virando pista. T2223, autorizado em manter pistão a zero. Ali mantém, graças a Deus. Então 3859, decolado 38, time controle 1208. 208, grato, bom dia. De Salvador, bom dia, tá 3859, decolado, passa 1500, São Francisco. 3859, contador radar, sub manter o nível 360, manter o perfil da... corrige, manter a proa até cruzar o 40, e após... Boa, bom, 3859. 3859, mantenha a proa até cruzar 040, após direita a árvore, 3859. Conquista. Muito obrigado, senhor. Direto conquista para o 5221. Desalinhado, pronto. Passaredo 2223, autorizado decolagem pista no 0, vento 130 graus, 089. Livre da colagem, por favor. Na 2-4, autorizado nem manter pistão no zero. 6250, pode descer via? Para 2010, ajuste no 07, autorizado LS, reporte localizador. Poste ANM 6250. 2000, autorizado, reportará estável no ILS da 10.6250. É o TAN 3487, tá no 05 para pushback, acionamento. 05 autorizado, reporta táxi, TAN 3487. Botará para o táxi, o 3487, tá certo. Controle 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, passarinho 2223. Bom dia, passarinho 2223. Contato radar na decolagem, submantém o nível 260, até o perfil da saída da árvore. 260, árvore, passarinho. No Manati? Condor 24, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Condor 24, autorizado decolagem, pistão. Rio Web 6729, ponto de espera da 10. Web 6729, ali mantém pistão no 0. Ali mantém na 10, Web 6729. Proa Norte. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e aciona 0117 no transponder. A nossa a partir do pátio 4, ok? Salvador, o Mike, até o Rodel. Já possui POB? 05 POB no pátio 4, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 118 decimal meia dúzia. O ajuste no 017, um bom voo. Quatro decolar 244, no controle 108. Conta 24, controle 208. Salvador, conta 24, decolado. Iniciando curva esquerda na saída Momo. Bom dia, conta 24, contato radar, sube e manter o nível de voo 360, manter a saída Momo. Para o nível de voo 360, manter a saída Momo. Passaria do 2223, vou ir direto para Elefa. Eu vou Elefa, passaria do... Guardião 02, prossiga. Está na porta rotatória, está aí, para Paulo. Ok. Por bom dia, está a cargo 9829, cruzou 75, descendo para o 110, na Pro Diamante. Passa cargo 9829, identifique chegada Aman, desse mantém o nível de voo 060. Na mão, até o 060, ó. O Guardião 02, chama a torre, 118-612, vamos pro... 02, 59, chama o centro Recife, frequência 12-60, alterne 288. 260-288, 338. Guardião 02? Guardião 02, prossiga. Tá com proa da rotatória para retorno caldo. Ciente, Guardião 02, mantenha a proa sul, aguarde autorização para cruzamento do eixo da 1-0. Proa sul. 71 mil pés, no retorno de Manati, reporte litoral a 500 pés. Sua fase. Romeu, Juliette. Romeu, prossiga. Romeu, Juliette, Romeu, desça para 2.500 pés, ajuste no 017. Dois na escuta? Na escuta, provisão com tráfego para o IBS. Dois autorizados, direto para o Grae, resposta final para pouso. Autorizado final para o Pátio Grae, pousar uma final, dia 2. Autorizado ILS 110, Xené 6250. Cadê 50, Xené Torre, número 862, vamos pouso. 862, obrigado. Taxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 7, apenas confirmando o POB 2-6. Afirmativa, autorizado táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera 18-6, 3-4-8-7, 26 a bordo, 2-6. Seguinte, copiado. Autorizado, pouso pista 1-0, vento no 40 graus, 09 nós, que negal no 0 no 7. Informo o Alfa Serra 50 a Nordeste para pouso no pátio 4. Cliente, 6250, tem livre pouso na 1-0, cliente do tráfego. Web, pode chamar o controle, 6729. Web 6729, decolado 247 no controle 208. 208. 9, bom dia, cruza 2500 na Dael. Bom dia, Webjet 6729, contato radar, subiu, mantém o nível de voo 360, mantém o perfil da saída da EL. 360, mantendo o perfil da saída da EL, Web 6729, possibilidade de voarmos Bridge ou Lira da presente? EL 6729. Direto da EL 6729. Chama o centro Recife, frequência 1260, alterne 128, decimal 8. 1260, alterna 1288, 5221, grátis, bom trabalho. Obrigado, tamo. Obrigado. Vitor, prossiga. Assim que possível, passaria do voo Conquista. Passaria do chame Recife, frequência 1260, alterne 288, passaria do 2223. 260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia. É 311 no 01, a livre pushback, acionamento, reporta táxi. Livre pushback, acionamento, reporta táxi, 31. 02, chama o solo controlado, 150 com 8, guardião. 152, reporta lá, solo controlado, 02. 02, ajuste no 07, o meu Juliette, o meu. Faxané 6250, no solo 50, direito 219. Direita 1219, Faxané 6250. Bom dia, Xanair 6250, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha posições